essa menina é uma loucura, corpo cheio de ternura, essa menina é perdição. Vai com uma roupinha bem curtinha, vai mostrando a bundinha, deixa qualquer um na mão. Ela rebola e vira e mexe, e a galera fica louca de tesão. Ela rebola, ela remexe, essa menina já tocou meu coração. Ela rebola e vira e mexe, e a galera fica louca de tesão. Ela rebola, ela remexe, essa menina tá me deixando doidão. Essa menina já tocou meu coração. Essa menina tá me deixando doidão. Essa menina já tocou meu coração. Essa menina tá me deixando doidão. Rimou, rimou. Só no balançado da malinha. Vamos dançar. E é mala, e é mala, e é mala, mansa ao vivo. Vamos dançar, pô. Tem uma gatinha lá na rua que ela anda com as duas de fazer enlouquecer. Quando ela vai passando, a galera vai olhando, fica sem saber o que fazer. Olha, essa menina é uma loucura, corpo cheio de ternura, essa menina é perdição. Vai com uma roupinha bem curtinha, vai mostrando a bundinha, deixa qualquer um na mão. Ela rebola e vira e mexe, e a galera fica louca de tesão. Ela rebola, ela remexe, essa menina já tocou meu coração. Ela rebola e vira e mexe, e a galera fica louca de tesão. Ela rebola, ela remexe, essa menina tá me deixando doidão. Ela rebola e vira e mexe, essa menina já tocou meu coração. Ela rebola, ela remexe, essa menina tá me deixando doidão. Essa menina já tocou meu coração. Essa menina tá me deixando doidão. Essa menina já tocou meu coração. Essa menina tá me deixando doidão.